ZYK603, Rádio Piratininga de Jaú, transmitindo em 1070 kHz, Jaú, Estado de São Paulo. Rádio Piratininga AM. Em 5 segundos, mais